Então, o nosso tema de hoje é o culto aos mortos. E eu acho que tem alguma coisa errada com esse tema, né? Você não acha? Deve-se cultuar os mortos? Se estão mortos, não se cultua, não é verdade? Claro que entendemos, né? O que esse título quer dizer. Mas existe uma maneira de cultuar os mortos? Eu sei uma. Existe uma maneira de cultuar os mortos? Existe. É ir lá no cemitério e orar por aqueles corpos que estão lá apodrecidos, né? Aquilo é uma maneira de cultuar os mortos. Mas não vai resolver nada cultuar os mortos. O que resolve mesmo é cultuar os vivos. Porque mortos não existem nenhum. E isso é que tem que estar dentro da nossa cabeça firme. Quando nós falamos de mortos, né, nós estamos falando dessas crenças que acreditam que quando a gente morre, a gente fica lá dormindo até um dia quando virá o julgamento, e aí então os corpos levantarão e aí então ressuscitarão. Isso é uma crença, vamos dizer assim, que existe. E aí então, sim, se cultua os mortos que estão lá, mortos mesmo, dormindo, né? O espírita não cultua mortos. O espírita cultua vivos, fala com os vivos, bem mais vivos do que nós. Porque se nós analisarmos a consciência que tem um espírito sem o corpo de carne e a consciência que nós temos com o corpo de carne, muito maior é a deles. Então, muito mais vivos estão eles. Eles sim deveriam cultuar os mortos, nós, né? Que estamos aqui mergulhados na matéria, nem acreditando muitas vezes que existe vida após desencarnar, nem acreditando que existe Deus. Agora, eles lá, claro que muitos, por ficarem cultuando os mortos, né? Como dizia Jesus, deixar os mortos, que enterrem seus mortos, ou seja, pensando que só existe o corpo físico, que depois disso não existe mais nada. Então tem muitos nessa situação, e aí então não sabem nem o que está acontecendo. Mas os demais estão com muita consciência melhor do que nós. Estão aí vivenciando e nos vendo, pobres ainda, vamos dizer assim, de consciência, e torcendo por nós. E muitas vezes olhando, poxa vida, mas será que não entra na cabeça dessas pessoas que a morte não existe? Que tudo é vida? Que a lei da reencarnação está aí funcionando, sempre funcionou? Que tem todas as provas? Então, acredito que para não ficarmos nessa questão de cultuar mortos, né, nós temos que ter essa consciência de que realmente aqueles que nós chamamos de mortos estão mais vivos do que nós. E aí nós temos as provas, tantas, né? Eu poderia citar, lembro agora, porque é um filme que vi domingo, que a gente está lá em Antônio Prado comemorando 4 anos da Casa Espírita, e a gente fez uma programação todos os meses de setembro. Se tiver alguém que queira ir lá, está disponível no Centro Cultural Padre Esquio, lá. Às 19 horas, nós estamos apresentando 4 filmes, né? Um cada domingo, e depois do filme, discussão. E nós apresentamos domingo Minha Vida Noutra Vida. É uma história real, tenho a fita aqui também, muitos devem ter assistido, né? Que é aquela história daquela mulher que começa a lembrar da vida passada e vai e procura e encontra os filhos dela numa vida passada. Então, uma história real, com dados, nomes, locais, tudo, né? Estas são as provas que nós temos de que ninguém morre, de que nós estamos mais vivos do que nunca quando perdemos o nosso corpo de carne. E essa é a consciência que nós temos que ter. Se nós tivermos essa consciência, não precisamos cultuar os mortos com as nossas velhinhas, não é verdade? Com ir no cemitério, com nos desesperar quando desencarna alguém, entristecer-se um pouco, né? e depois sentir até saudade, é uma questão até de afetividade, tudo bem, somos humanos, não é verdade? Agora, ir ao desespero, ir às depressões, dizer que a vida não tem mais sentido, etc., porque morreu alguém, mas se não morreu. Então, realmente, nós precisamos trabalhar a nossa fé e a nossa crença verdadeira e tirar todas as nossas dúvidas para que jamais pensemos nessa situação. E se nós trabalharmos enquanto as coisas, os males, vamos dizer assim, não nos acontecem, quando virá essas provas, nós passaremos com maior facilidade, com maior tranquilidade. E aí pode surpreender aos outros, não é verdade? De dizer, poxa, né, os espíritos são frios, né, não, morre um familiar e eles não choram. Até às vezes choram, mas não acontece tudo aquilo, né, que a sociedade traçou como normal, que é desesperar-se, chorar, dizer que a vida não tem mais sentido. Isto é normal para cristão? Desculpe, mas não é. Para cristão isso não é normal. Normal para cristão é entender, aceitar e continuar a sua vida, porque sabe que existe realmente a continuidade. Agora, para gente sem fé, para gente que diz que acredita, mas não acredita, para gente que diz ser cristão e não se prepara como cristão, aí sim, aí isto é normal. Mas para o espírita, principalmente, não é normal. Não deve ser normal. Porque senão, tudo aquilo que a gente lê, estuda, busca as certezas nessas comprovações, não nos convenceu. Não é verdade? Agora, tem coisa mais boa, vamos dizer assim, saber que uma pessoa que cumpriu a missão dela, seja lá com 10 anos ou 90 anos, e a gente ama tanto, continua a viver, continua seu trabalho, e nós vamos nos encontrar, já nos encontramos muitas vezes, não é verdade? Então, a doutrina da reencarnação, a fé verdadeira, ou a certeza, melhor dizendo, de que a vida continua, isto é que nos dá a tranquilidade de termos uma vida melhor, mais tranquila, com segurança, etc. E certamente não vamos cultuar os mortos. Se nós pensarmos um pouquinho, já que falamos na questão de ir ao cemitério, o que tem lá no cemitério? Isso a gente tem que enfrentar, é uma realidade. Dizem, poxa vida, mas por que está questionando isso? Mas não é a realidade. Lembro um conto, né? Um conto, uma história que dizem ser verdadeira. Estava um japonês, né, que eles têm certos rituais num local onde um antepassado estava enterrado, e ele estava aí com uma oferenda, comida, né? E passou um cristão, né, daqueles que também, né, se achando, e riu dele e disse, escuta, mas tu acha que o cara vai sair do túmulo, né, para comer teu prato aí, né? E ele, sem se alterar nada, ele olhou para ele assim, sim, e tu acha que os teus vão sair para cheirar as flores? Não é verdade? Então a gente faz coisas que acha que é normal. Todo mundo leva flores lá no cemitério, então tá, todo mundo leva as flores no cemitério, tudo bonitinho, né? Isso que tu tá falando aconteceu comigo. Quando a minha mãe faleceu, eu pensei que eu fosse morrer junto. Até então eu não frequentava a casa espírita. E então depois que eu comecei a conhecer e me doutrinar, aí aceitei melhor a morte do meu irmão também, sem tanto desespero, porque eu não me conformava. Eu queria que a minha mãe viesse me buscar também. É isso aí, porque a gente, na verdade, não tem a certeza da continuidade. Sim. Tu adquire a certeza que ela continua viva, que ela não morreu, agora, fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo, né? Mas os nossos costumes, eles são assim. A gente entra numa cultura, vai fazendo coisas e acha que isso está correto. E vai fazendo. Não pensa. Aí vem nesse caso aí, né? O japonês que tem outro tipo de cultura, faz uma coisa dessa, a gente ri. achando que ele está totalmente fora, né? E aí, mas realmente os mortos vão vir para cheirar as flores? Não vão, né? Então, ocultuar, e este sim é, vamos dizer assim, importante, é aqui dentro. É aqui dentro da gente ter o amor, ter o perdão, realmente lembrarmos da nossa educação que tivemos, né, as coisas boas que nos foram ensinadas. E aquelas que não foram boas, que muitas vezes tem, porque todo mundo erra também, deixar de lado, esquecer, selecionar, porque é nossa obrigação também fazer isso. Isto é realmente cultuar, né? Então, eu, é a opinião pessoal minha, né? Jamais vou em cemitério. Desencarnou meu pai 7, 8 anos, sei lá. Entendeu? Nunca fui lá e nem vou. Porque eu tenho certeza que ele não está lá. Então, assim, vai lá, limpou para não ficar aquela coisa lá atirada, tudo bem, vai lá, limpa, né? Mas tem os zeladores que fazem isso, né? E deu. Por que que os outros têm que ir lá, essa cultura aí, nós temos que fazer, copiar isso? Vamos ter a nossa individualidade. Eu acho que lá realmente está o meu pai, minha mãe, meu familiar, tudo bem, então vai, se tu acha que está lá. Agora, se tu acredita que não está lá, que ele está em outro lugar, tu vai fazer isso só para atender a cultura? Vamos ser diferentes, né? Vamos ter a coragem de ser diferentes. Qual é o problema? Então nós ficamos aí dizendo que acreditamos em outras coisas e fazendo a mesma coisa que aqueles que não acreditam. Não é verdade? E esta liberdade que nós temos que ter. E a doutrina espírita, um dos objetivos, na verdade, dela vir, através dos seus conhecimentos, né, científicos, filosóficos, é a libertação das consciências. De nós não fazermos as mesmas coisas que os outros fazem. Nós fazermos aquilo que realmente acreditamos. E não copiarmos e nos deixarmos conduzir por aquilo que as pessoas, né, as culturas nos ensinaram. Senão nós não estamos coerentes com aquilo que nós pensamos. Por que a gente fala isso até e defende? Porque lá só tem energia negativa. Lá é o local dos apodrecimentos dos corpos. Todo o magnetismo fica ali nesses locais. As macumba, né, que eu vou falar. E as macumbas e assim por diante. Então não é um local de se ir. Aí você, inclusive, tem sensibilidade, às vezes, né, tem facilidade de conexão com o plano espiritual, e daí você vai no cemitério ainda e quer se sentir bem? É difícil, né? É como você ir vamos dizer assim, querer estar sempre com uma boa energia e nos bares, né, nos antros, não vai, né? Não vai ter boa energia. Então, para que eu tenho que fazer isso? Não é verdade? Então, tenho por mim que cultuar os mortos é aqui dentro do nosso coração. Porque não adianta copiar e aqui dentro não ter nada, né? Em relação a orações, velas, essas coisas, como é que... Orações, muito bom. Velas não precisa. Missas. Olha, missa vamos rezar nós, não mandar os outros. Né? Porque é muito fácil pagar para mandar rezar missa. Isso aí é pelo amor de Deus, né? Pagar ainda, né? Sabe, eu acho que nós temos que orar, né? Orar, ter bons pensamentos, sabe, conversar da maneira assim, olha, agora a vida continua, né? Vamos levantar a cabeça, mesmo seja de qualquer forma que a pessoa desencarnou, levantar a cabeça, continuar, que isso é coisa boa. E isso a gente ajuda eles, né? Agora, mandar rezar missa é muito fácil, né? É como... quando você tem um monte de dinheiro, né, e você nunca distribui enquanto está vivendo. Depois você pega uma doença séria e aí no leito de morte você pega, faz doação para uma entidade ou para as outras pessoas. É muito fácil, né? Agora tu não precisa mais, não vai levar para lá. Devia ter feito enquanto estava vivo, não é verdade? Então mandar os outros fazer, não. Eu tenho que fazer. Eu tenho que carregar essas mangas. É, agora você tem uma pessoa necessitada, se junta pessoas, ó, me auxilie nessa oração que a pessoa está necessitada. Aí, com certeza, né? Mas é aquela coisa voluntariosa. E isso é que realmente ajuda, né? Aliás, é comprovado isso aí que realmente ajuda.